O Bragantino está em terceiro lugar a um ponto dos líderes Cruzeiro e Flamengo. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 4-1 e manteve sua caça ao líder. Os gols da equipe foram marcados por Caio Jorge 3 vezes e Vidalba. André Henrique descontou para o Grêmio. Finalizando os jogos de domingo, o Ceará venceu o clássico contra o Fortaleza fora de casa por 1-0 com gol de Galeano. Flamengo e Cruzeiro dividem a liderança do campeonato com 27 pontos. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Rafael Ferri. Rafael Ferri falando sobre o Brasileirão e vamos com mais informação esportiva no Central Esportivo. Vamos trazer mais informação esportiva. É hora de ficar ligado nas principais notícias do mundo do Esporte Central Esportivo. Manoel Silva, a voz do esporte. De volta, mais uma vez, no Central Esportivo, chegando para mais uma participação hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2025, retornando para mais informações do esporte. Central Esportivo. Resultados da 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, tivemos o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro com o acontecimento da 13ª rodada. No sábado, no Maracanã, tivemos Flamengo 2, São Paulo 0. Já no Beira-Rio, o Internacional venceu Vitória por 1-0. No Mané Garrincha, o Botafogo venceu Vasco por 2-0. Na Fonte Nova, deu Bahia 2-1 para cima do Atlético Mineiro. Ontem, domingo, na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu para o Bragantino por 2-1. No Mineirão, deu Cruzeiro 4-1 para cima do Grêmio. Já no Castelão, o Ceará venceu Fortaleza por 1-0. Hoje, segunda-feira, teremos mais um jogo. Às 20 horas, no Alfredo Jaconi, tem Juventude Esporte. Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense foram adiados pela CBF. O Flamengo segue líder da Série A com 27 pontos. Segundo Cruzeiro, 27. Flamengo joga menos. Bragantino em terceiro, 26. Quarto, Bahia, com 24. Quinto, Palmeiras, 22. Sexto, Botafogo, 21. Sétimo, Fluminense, 20. Oitavo, Atlético Mineiro, com 20. Nono, Ceará, 18. Décimo, Mirassol, 17. Décimo primeiro, Corinthians, 16. Décimo segundo, Grêmio, 16. Décimo terceiro, Internacional, 14. Décimo quarto, Vasco, com 13. Décimo quinto, São Paulo, com 12. Décimo sexto, Santos, com 11. Na zona de rebaixamento, 17º, Vitória, com 11 pontos. 18º, Fortaleza, com 10. 19º, Juventude, 8. E na lanterna, o Sport, com 3 pontos ganhos. Da sala de redação do Central Esportivo, Manoel Silva. Central Esportivo, apresentação, Manoel Silva. Café com Messias, líder absoluto em audiência. 8:54. Confira 101. 8:54. Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de junho já estão disponíveis para consulta. Os valores podem ser conferidos na portaria GMMS número 7.350 de 30 de junho de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a mais de 790 milhões de reais, destinados às gestões estaduais e municipais. A medida garante o repasse mensal de recursos da União e entes federativos para o cumprimento da legislação vigente que institui o piso nacional da categoria. O Ministério da Educação, MEC, informou na última sexta-feira que o Brasil não atingiu a meta de alfabetização de 2024. No ano passado, 59,2% das crianças do país sabiam ler e escrever. Apesar de superar o registrado em 2023, de 56%, o índice ficou abaixo da meta de 60% prevista nos padrões de desempenho do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias de volta a qualquer momento. Café com Messias. Notícias com imparcialidade e credibilidade. A audiência de conciliação marcada pelo STF entre o governo federal e o Congresso Nacional para esta terça-feira, dia 15 de julho, em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, é aguardada com muita expectativa pelos mais diversos setores da sociedade. Considerada necessária pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad, a alta do IOF, derrubada por deputados e senadores, buscava equilibrar o orçamento deste ano e atingir a meta fiscal de 2025. Na ação protocolada junto ao STF, a Advocacia Geral da União alega que a decisão, além de violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária, traz riscos fiscais graves ao Estado brasileiro. O jurista e cientista político Nauê Bernardo Azevedo afirma que há legitimidade no decreto do presidente Lula e a novidade está na postura do legislativo. O que se vê hoje é um ganho de força institucional do parlamento, que acaba trazendo situações de ineditismo, como foi o caso do decreto legislativo que derrubou esse decreto de aumento da alíquota do IOF. É controverso fazer a utilização de uma política extrafiscal para arrecadar mais, que é a alegação do Congresso em relação à medida do governo, mas, por outro lado, também está dentro do campo de atividade do governo aumentar a alíquota desse tributo. Então há, evidentemente, um conflito instaurado entre os dois poderes, é natural que o STF seja chamado para arbitrá-lo. Em declaração recente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que é chegada a hora de rever as isenções tributárias que existem no Brasil. Na opinião da ministra, trata-se de uma questão de justiça e distribuição de renda. Fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, todas as medidas que nós fizemos sempre era pelo lado de políticas sociais. No passado se cortou até dinheiro para a ciência, até tecnologia, inovação, porque não se acreditava nisso, se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com o andar de cima, a qual eu pertenço. Muitos de nós pertencemos. Não é justo que quem ganhe mais de 50 mil, de 60 mil de renda, não pague pelo menos 10. Um dos homens mais ricos do país, o cineasta Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, saiu este ano em defesa da taxação de grandes fortunas. Importante hoje na construção de um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos. Então, eu queria deixar aqui todo o meu apoio à tributação progressiva, todo o meu apoio à taxação das grandes fortunas e à democracia de justiça tributária. Para o advogado tributário Jardel Oliveira, o IOF pode servir para reduzir desigualdades. O tema IOF vem repercutindo por todo o Brasil. Então, com um olhar técnico, sim, o decreto presidencial pode aumentar o IOF, e isso é legítimo, dentro dos limites constitucionais. O IOF pode sim ser usado como instrumento indireto de redução de desigualdades, ao desestimular comportamentos financeiros regressivos e ao gerar recursos que podem ser investidos em políticas sociais. Enquanto a negociação entre executivo e legislativo não ocorre, estão suspensos o decreto do governo que aumenta o IOF e a decisão do Congresso Nacional de derrubar a medida. O ministro Alexandre de Moraes, que determinou a audiência de conciliação para o dia 15, é o relator do pedido do governo federal para tentar reverter a derrubada do decreto que aumentou as alíquotas do IOF para equilibrar as contas públicas. Agência Rádio Web, de Brasília, Valquíria Rios. Café com Messias, a voz do povo. Hora certa para você, 9 horas. Confira sempre 9 horas. Mais músicas, mais... mais sucesso, mais alegria. YJ599, Rádio Farol AM, 1390 kHz, Touros, Rio Grande do Norte, esquina do Brasil, organização José Adécio. AM, Rádio Farol, entre nessa, Rádio Farol, deixando o seu dia mais bonito, 1390 kHz. O melhor da música está aqui, Rádio Farol. 9:01. No Supermercado Econômico, todo dia é dia de economia. Não importa se é a compra do dia, da semana ou do mês, o Supermercado Econômico tem tudo o que você precisa. Diferentes gêneros alimentícios, produtos de limpeza, padaria e seção de frios. Venha conhecer as nossas novas instalações. Aqui não é promoção, e sim preço baixo de verdade. Rua Pedro II, número 15, onde você economiza de verdade. Pra toda a família econômica. Supermercado Econômico. A Funerária Uniplan trabalha com o compromisso de lhe oferecer toda a assistência necessária. Faça já o seu plano de assistência familiar e tenha tranquilidade. Oferecemos os planos bronze, prata e ouro. Além dos planos, a Uniplan trabalha com flores naturais e artificiais, como buquê, coroas, ramalhetes e arranjos, com uma equipe especializada para melhor lhe atender. Não perca tempo. Faça agora mesmo o seu plano de assistência familiar. Mais informações pelos fones 3263-2519 ou 994-11-8050. Uniplan, por uma questão de segurança. O Guardião Oxóssi e a cartomante de Lamari de Iemanjá vão atender. Dia 31 de julho. Em Touros, na Pousada Atlântica, na Avenida José Penha de Souza, 265. Ouça o programa O Guardião das Sete Chaves, de segunda a sábado, das 6:30 às 7 da manhã, pela Farol AM 1390. Ligue 77999719965. Vá com fé, que o Guardião Oxóssi tem axé. Dá um facilitadão. Chegou a hora de botar aquele sorrisão no rosto. E a maneira mais simples e rápida é o Consórcio Nacional Honda. Pop 110 e com partida elétrica, com parcelas de apenas R$ 181. O super lançamento da Honda Elite 125, parcelinhas de R$ 240. E a mais desejada do momento, a CB300 Twister, por apenas R$ 447 mensais. Potiguar Honda Touros, contatos 999097177 ou 99942527. Potiguar Honda, realizando sonhos. Facilita. Acorda, agricultor e agricultora familiar. Está na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800 728 3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. Em todo lugar, Rádio Farol. 1390. Bom dia, Rádio Farol. 90-3262-2005. Obrigado aos clientes e amigos. Bom dia. Muita música, alegria e informação. Bom dia, 101 FM. Yeah. FM. A partir de agora, você acompanha o Debatendo RN com Álvaro Dias. Um espaço para falar sobre os desafios e o futuro do nosso estado. Alô, Rio Grande do Norte! Mais uma vez, vamos debater os caminhos para o nosso estado ter mais qualidade de vida para a população. Bem-vinda, Carol Dantas! Obrigada, Jean. Este é mais um programa Debatendo RN com Álvaro Dias. E hoje, vamos falar de obras. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado, Carol. E vamos lá mais uma vez discutir os caminhos do Rio Grande do Norte. Álvaro, a gente tem visto o governo do estado com dificuldade na televisão de mostrar uma obra sequer. As propagandas deles repetem mais do que os episódios do Chaves, de tão pouca variedade que eles têm para mostrar. Enquanto sua gestão em Natal foi o contrário disso. Só praças foram mais de 100, não é isso? Foram 106, Jean. Em Natal, nós reformamos e revitalizamos 106 praças, mas não foram reformas pequenas, não. Foram obras modernizantes, foram obras estruturantes, foram obras voltadas para construir uma cidade para as pessoas. Foram obras priorizando a qualidade de vida do natalense. E foram todas importantíssimas, porque entregamos à população espaços dignos, agradáveis, tranquilos, onde as pessoas podem se encontrar, onde podem conversar, onde podem se reunir, bater um papo de uma maneira tranquila, agradável e que agrade a todos os que estão naqueles locais. Álvaro, foram 106 praças, parques e espaços públicos totalmente reformados. Muitos deles têm feito enorme diferença na vida da população, não é mesmo? Com certeza, Carol. Vamos aqui citar mais um exemplo. Veja o Bosque das Mangueiras em Lagoa Nova. Vá lá, faça uma visita. Visite a Praça Cívica, visite a Praça Gentil Ferreira, vá na Praça das Flores, veja aí o Parque Ecológico de Capim Macio, por exemplo, era um espaço também desagradável, sombrio, hoje é um dos lugares mais frequentados, mais buscados na cidade de Natal, mas antigamente estava abandonado, entregue à escuridão, mal frequentado, um lugar perigoso, agora está vivo, recuperado, arborizado, bem equipado e acima de tudo, muito bem frequentado pelas famílias, pelas crianças, e pelos habitantes da cidade de Natal. E também tiveram algumas praças que se tornaram pontos de prática de esporte e eventos culturais, não é? Quando você constrói um novo espaço público importante, você está contribuindo diretamente para melhorar a qualidade de vida da população. Vamos tomar um exemplo aqui, a Praça Cívica. Lembram como era a Praça Cívica antigamente? Era uma praça sombria, era uma praça escura, era uma praça desagradável e até perigosa. Hoje, a Praça Cívica é bem frequentada pela população, que se encontra, que se reúne, que caminha, que bate papo, as crianças brincam, se divertem, realmente é outro lugar, bem iluminado, tranquilo, seguro, acessível, realmente uma grande obra que nós realizamos, como realizamos outras, por exemplo, o Parque Ecológico de Capim Macio, a Praça Gentil Ferreira, a Praça das Flores, muitas outras praças da cidade de Natal, o Bosque das Mangueiras, que ficou realmente belíssimo, tranquilo, agradável. Então, são obras que nós realizamos em favor da população que marcaram a nossa gestão. Tem alguma ação do governo atual que sequer chegue perto dessas obras, Álvaro? Eu não conheço e desafio. Alguém me mostre uma. Outro dia, por curiosidade, fui visitar o Parque das Dunas. Dá uma caminhada ali no Bosque dos Namorados. O que eu vi lá foi triste. Tudo largado, como todas as estruturas que estão de posse do governo do estado. Os banheiros sem manutenção, os brinquedos infantis deteriorados, alguns interditados, os espaços culturais degradados. A gente conseguiu reformar e reconstruir 106 praças na cidade de Natal, como nós já citamos, relembramos algumas aqui. E o governo do estado insiste em continuar atrasando a cidade de Natal, em continuar atrasando o estado do Rio Grande do Norte. Realmente, o sentimento de mudança hoje é pujante. tocante, é palpitante, está dentro do interior, da alma e do espírito de cada norte rio-grandense, porque o governo não consegue sequer manter o que já existe. Uma vergonha o governo da professora Fátima Bezerra. Álvaro, nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pela conversa, pelo debate, sempre de alto nível. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o Debatendo RN com Álvaro Dias, um espaço para falar sobre os desafios e o futuro do nosso estado. Nove horas, 10 minutos. Confira 101. 9:10. Você ligado comigo, ligada comigo no Café Comercias, a voz do povo. Deixa eu mandar aqui um bom dia para o Erinaldo Alves. Erinaldo Alves está em Barcelona, rapaz. Valeu, Erinaldo. Bom dia para você. Obrigado pela audiência. Erinaldo Alves, em Barcelona, ouvindo a 101. Olha, em Gaza, 50%, quase 50%, aliás, dos mortos em guerra. Isso aqui é o minuto humanitário que eu vou trazer informação para você. Agora é triste. Quase 50% dos mortos são crianças. Vamos ouvir a notícia. Minuto Humanitário, giro semanal com Médicos Sem Fronteiras. Uma pesquisa realizada por Médicos Sem Fronteiras com profissionais da organização e suas famílias em Gaza revela um dado alarmante. Neste grupo, cerca de 48% dos mortos na guerra eram crianças. A situação é ainda mais grave entre os menores de 5 anos, com uma taxa de mortalidade 10 vezes maior em comparação com o período anterior a 7 de outubro de 2023. Os números refletem os dados oficiais do Ministério da Saúde de Gaza e comprovam o altíssimo custo humano da ofensiva israelense contra a população civil. Diante desse cenário, MSF faz um apelo urgente pelo cessar-fogo e pelo fim dos bloqueios à ajuda humanitária. Para saber mais, acesse msf.org.br. Minuto Humanitário, giro semanal com Médicos Sem Fronteiras. Apoio Agência Rádio Web. Isso faz pena, né? Informação com credibilidade, chegando até você. A informação para você. Nós temos os ouvintes do Serviço de Utilidade Pública da Rádio 101 FM. Nós temos os ouvintes que vão participando com a gente, vão mandando suas mensagens, né? E nós temos esse momento de utilidade pública. Você que quer reivindicar, você que quer não só reivindicar, mas você quer também elogiar, também você tem aqui o momento para que você possa conosco participar. Não, Messias, eu queria fazer uma reclamação, também você tem. Utilidade pública. O ouvinte falando, bom dia. Bom dia, Messias, aqui é a Fabiana da Coab, da rua Professora Maria Mota. Messias, é uma reclamação. Na minha rua tem dois postos aqui próximo à minha casa que tá com as lâmpadas queimadas. A gente vai na secretaria e o que a gente ouve lá, escuta, é que eles dizem que o material acabou. Que não tem material para repor as lâmpadas. Então, eu tô fazendo essa reclamação, né? Que possa chegar até eles e quem realmente venha colocar as lâmpadas, né? Porque tá difícil. Mais de 3 meses que a gente espera e nada. Sim. Rua Professora Maria Mota, número 750, final da rua. Ela disse que a casa dela fica ao lado de um terreno baldio. Então pronto. Está aí a ouvinte fazendo a sua reclamação. A ouvinte, ela só não detalhou, não falou na Drogaria Santos, né? Estaria concorrendo aqui a recarga. São 9:14. Olha, policial militar salva bebê de engasgo na zona norte de Natal. Eu publiquei no Café Comecias. Eu publiquei aí no Café Comecias, isso aí. Você pode ir agora no zap do Café com Messias e ver esta matéria. Olha, gente, eu vou trazer uma matéria do blog do Moisés Araújo. Dr. Gildevan Macedo alerta sobre uma informação que estão passando errada. Dr. Gildevan, ele é aqui de João Câmara, advogado aqui em João Câmara. Estão passando uma informação errada e você tenha cuidado. Ele alerta para que nas suas redes sociais sobre criminosos que estão se passando por ele para aplicar golpes. Escute o que ele está falando. Pessoal, estou passando aqui mais uma vez para informar a vocês que existem alguns criminosos que estão tentando aplicar golpes utilizando o meu nome. Hoje à tarde, alguns clientes entraram em contato comigo para passar essa informação. Então, eu peço para que os clientes tomem cuidado ao receber mensagem de WhatsApp, verifiquem realmente a legitimidade do contato telefônico. O meu contato profissional é o 849-8872-6647. Esse é o contato que eu entro, né, diretamente para falar com os clientes. Então eu peço que, caso receba alguma mensagem pedindo pagamento de valores, informando de acordos judiciais ou sentenças que não sejam diretamente por esse contato telefônico que eu falei, que vocês desconsiderem essas mensagens e não caiam nesses golpes que estão sendo aplicados. Tá vendo? Usando, rapaz, que coisa. Dr. Gildevan, ele é um advogado renomado aqui da nossa cidade, né? As pessoas estão usando seu nome e seu contato telefônico para fazer e para aplicar golpes. Então você que é meu ouvinte, tenha muito cuidado com isso. Eu não atendo ligação de telefone que eu não conheço. Eu agora estou fazendo isso. Olha, como se proteger, uma informação importante. Como se proteger de pirâmides financeiras com promessas irreais. Tenha cuidado nessa questão de pirâmide financeira. Vamos às informações. Quem nunca recebeu um e-mail, uma mensagem de texto ou até uma ligação oferecendo uma proposta que parece irrecusável? Os economistas alertam que, via de regra, negócios que exigem apenas aplicação financeira e oferecem 5%, 10% de ganhos no mês são de se desconfiar. A exceção costuma ser a Bolsa de Valores, mas para ter um ganho maior é preciso conhecer o mercado. O Maurício Rinter aprendeu isso da pior maneira. Ele perdeu R$140 mil aplicados em uma empresa do Rio Grande do Sul. Eles prometiam um lucro de 15% ao mês, comentando que trabalhariam com criptomoedas. Infelizmente, a verdade é que eles nunca compraram nenhuma criptomoeda. Eles apenas acumulavam os valores das vítimas que caíam nos seus golpes. A advogada Caroline Boff atende mais de 100 clientes que foram lesados por essa companhia. Hoje, o cálculo aproximado do prejuízo dos meus clientes é de R$10 milhões. O grande motivador entre os investidores nesse tipo de negociação é o mesmo: ganho fácil, lucros altos, promessa de retorno garantido. Numa pirâmide financeira, o dinheiro é tirado de um investidor e entregue a outro. O negócio não se sustenta, mas no início pode até parecer que está dando retorno. A pirâmide vai funcionando. Os primeiros investidores vão recebendo ou vendo os ganhos financeiros através de sistemas de procedência duvidosa e vão indicando para outras pessoas, confirmando a suposta procedência do negócio. E é aí que muitos se perdem. Há casos de pessoas que venderam imóveis, bens seus e de familiares, fizeram empréstimos altos em bancos com amigos ou parentes, tudo para aportar valores nessas empresas e obter ganhos milagrosos. Depois do golpe, o Maurício não deixou de investir, mas adotou critérios para escolher onde colocar o dinheiro. Um dos critérios que eu utilizo é verificar se o produto financeiro que está me sendo ofertado está respaldado pela CVM, que é o Conselho de Valores Monetários, se ele está à luz da legislação. O segundo critério que eu utilizo é verificar as garantias do negócio. Está respaldado por algum imóvel? Está respaldado por alguma seguradora? O melhor caminho é diversificar, distribuir o teu dinheiro e ir atrás da procedência do que parece um grande negócio. Este conteúdo é um oferecimento da Caixa Vida e Previdência. Quer ganhar até 10 mil reais de cashback? Faça agora a portabilidade da sua Previdência para a Caixa. Saiba mais em caixavidaeprevidencia.com.br/previdência ou visite uma agência da Caixa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Thiago Boff. Café com Messias, a voz do povo. Café com Messias, a voz do povo. Na cor, no sabor mais apurado, no fazer apaixonado do café Santa Clara. De grão em grão se colhe a pura essência, o gosto forte e excelência satisfaz o paladar. É meu, é seu, o prazer do dia a dia de tomar, apreciar nosso café Santa Clara. É meu, é seu, nosso café Santa Clara. Quem bebe jamais esquece, pois a diferença é clara. Santa Clara, a diferença é clara. Padaria Pão Nosso, vem conferir. Quero o melhor, encontre aqui. Padaria Pão Nosso, é assim. O nosso prazer é lhe servir. Sabor e qualidade pra você. Vem agora conhecer. Vem pra cá. Padaria Pão Nosso. Tem lanchonete, amplo estacionamento, o melhor atendimento. Padaria Pão Nosso. É do jeito que eu gosto. É. Padaria Pão Nosso. Padaria Pão Nosso. Acima de tudo, qualidade. Esperamos por você na rua 21 de abril, número 1280A, BR-406, próximo ao Alto Posto Araújo. Padaria Pão Nosso é do jeito que eu gosto. Atenção! Tá precisando de dinheiro? Procure agora mesmo a Credicerto Empréstimos. Temos várias linhas de crédito para te tirar do sufoco. Empréstimos consignados, refinanciamento e compras de dívidas para aposentados e pensionistas do INSS e servidores da Prefeitura de João Câmara. Pegue 16 mil e pague parcelinhas de 384,90. Trabalhamos com todos os bancos e as menores taxas de juros. Você que trabalha de carteira assinada pode fazer o saque aniversário do seu FGTS. Crédito pelo papel de luz. Crédito rápido, fácil e sem burocracia. Fale agora mesmo com a Clarissa e faça uma simulação. 992048971 ou 3262-4249. Credicerto Empréstimos. Compromisso com você. Sua saúde levada a sério, preço baixo e bom atendimento. Drogaria Santos. Lá você encontra medicamento, perfumaria e suplemento alimentar. A primeira farmácia de João Câmara, que dispõe de um farmacêutico presente Drogaria durante todo Santos. O horário de funcionamento. O cliente em primeiro lugar. Sabe aquela loja de móveis e eletros que você é bem atendido logo na porta? Que você encontra o produto que cabe direitinho no espaço da sua casa? Com um precinho que só ela tem. E com a entrega e montagem mais rápida da região? Eu sei, você pensou na Belo Lar e eu também. A Belo Lar Móveis e Eletros é uma loja que tem o prazer de atender bem os seus clientes e amigos, que entende exatamente a sua necessidade como cliente. Por isso, trabalhamos para oferecer produtos modernos, de qualidade e com um preço que cabe direitinho no seu orçamento. Ah, sem falar na entrega mais rápida da região e a montagem que é feita na mesma hora. Dá pra acreditar? Dá sim! Esta é a Belo Lar Móveis e Eletros, onde o seu lar merece ser belo. Rua José Severiano da Câmara, número 71, no centro de João Câmara. Chegou o aniversário Óticas Diniz. Compre óculos de grau e ganhe um solar exclusivo. Um presentão pra ver você feliz. E claro, pra ver também nossa qualidade. Toda a tecnologia bem de perto. Pra todo mundo ver mais proteção e estilo. Viu só? Essa promoção tá de parabéns. Aniversário Óticas Diniz. Compre óculos de grau e ganhe um solar exclusivo. Um presentão pra ver você feliz. Consulte regulamento óticasdiniz.com.br. É na Fricar tênis que você vai encontrar. Preço baixo e qualidade, tudo em um só lugar. Tem oferta todo dia, tem muita variedade. Tem o melhor atendimento da cidade. Vem pra cá, vem pra Fricarnes. Vem pra Fricarnes que aqui é bom demais. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra Fricarnes. Vem pra Fricarnes que aqui é bom demais. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra Fricarnes. Vem pra Fricarnes que aqui é bom demais. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra Fricarnes. Vem pra Fricarnes que aqui é bom demais. Vem, vem, vem, vem pra Fricarnes. Todas as terças e quintas, você ouve aqui pela Rádio 101 FM, o programa Lages News. As notícias que são destaque em Lages, região central, em todo o estado do Rio Grande do Norte e no Brasil, você ouve aqui a partir das 9h45, logo após o Café com Messias. O nosso encontro está marcado. Eu, Júnior Guilherme. E eu, Jota Rodrigues. Deixaremos você bem informado. 101 FM. Acredite no verdadeiro gás. O Pratinha do Lacre Azul e Vermelho. Porque esse é o gás que não suja a panela. Então, cliente amigo, não troque gato por lebre. Compre o verdadeiro gás sempre em um depósito Brasil Gás. Grupo São Tomé, distribuidor Brasil Gás em toda a nossa região. Inovare, o seu destino para odontologia avançada em João Câmara. Localizada na rua Jerônimo Câmara, número 41, oferecemos conveniência e qualidade. Montamos seu aparelho ortodôntico no mesmo dia, economizando seu tempo. Equipe altamente qualificada, utilizando equipamentos de última geração. Implantes dentários com precisão e cuidado para restaurar seu sorriso. Oferecemos sedação consciente para pacientes ansiosos. Sua saúde bucal é nossa prioridade. Agende uma consulta hoje para sorrir com confiança novamente na Clínica Inovare. Ligue para 84 99145 0468. Olá Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. O Brasil ultrapassou a marca de 1,5 milhão de casos de dengue em 2025, segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Foram registrados 1,553,247 infecções prováveis da doença no país até a última sexta-feira, dia 11, sendo a maioria em pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos. O Ministério da Educação, MEC, está oferecendo cursos gratuitos de inglês e espanhol. As aulas de nível básico são realizadas online por meio da plataforma Aprenda Mais. Para ter acesso ao módulo, os estudantes devem realizar o cadastro e em seguida se inscrever no curso desejado. O conteúdo, que tem um total de 30 horas, já está gravado. Por conta disso, o estudante pode acessá-lo no horário de sua preferência. Um certificado é emitido após a conclusão. Conforme consta na plataforma, o prazo limite para o término é 31 de julho. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias de volta a qualquer momento. Café com Messias, a voz do povo. Esse é o pisando do Messias, a voz do povo. Esse é o cara que a região precisa. 101 FM. Defendendo o povo do Mato. gente você pode confiar. Ele é a cara do povo, sem medo, sem maquiagem, vem pra cá, pode falar. Das 7 às 10 da manhã, liga o rádio, sintonia, que já vai começar. Messias é a voz do povo, audiência comprovada, está em primeiro lugar. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Um programa de sucesso está em todo lugar. Simbora! Defender o povo do RN, do Mato Grande, ele é a solução. Tamo junto, Messias! Defendendo o povo do Mato Grande, RN. O povo se liga na 101 FM. Defendendo o povo do Mato Grande, RN. O povo se liga na 101 FM. Messias é a voz do povo. Um cara competente, você pode confiar. Ele é a cara do povo. Sem medo, sem maquiagem, vem pra cá, pode falar. Das 7 às 10 da manhã, liga o rádio, sintoniza que já vai começar. Messias é a voz do povo, audiência comprovada, está em primeiro lugar. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Um programa de sucesso está em todo lugar. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Café com Messias é a voz do povo. Um programa de sucesso está em todo lugar. 101 FM do Mato Grande para o RN. Café com Messias, a voz do povo. Tamo junto, Messias. Simbora que já é o cavalo e manda, meu irmão. Segue aí no Instagram, @ Café com Messias. A informação com credibilidade chegando até você. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Mato Grosso do Sul, está sendo processada pelo Ministério Público do Trabalho por não fornecer coletes balísticos para a proteção de servidores. O procurador do MPT em Mato Grosso do Sul, Paulo Douglas Almeida, diz que os trabalhadores necessitam dos equipamentos por enfrentarem situações de risco. Esses servidores, eles se veem em situação de risco quando estão em situações ou acompanhando situações de conflito, seja com garimpeiros, com madeireiros, com grileiros. E essas situações, é claro, expõem esses trabalhadores ao risco, inclusive, de serem alvejados por arma de fogo. De modo que o colete balístico é um equipamento de defesa e de proteção fundamental. Mas não só eles, o MPT pede o fornecimento de equipamentos de proteção como um todo, mas com a ênfase no colete balístico. Segundo o MPT, a última aquisição nacional de coletes à prova de balas pela FUNAI ocorreu em 2015, tendo a validade deles expirado em abril de 2021. Essa ação ainda está numa fase postulatória, não temos ainda decisão judicial. Ainda de modo que está aberta ainda a possibilidade de articulação e busca de uma decisão, uma solução administrativa junto ao Ministério dos Povos Indígenas e ao Ministério da Justiça. O MPT aguarda, portanto, o pronunciamento judicial para tomar as medidas de execução no caso de condenação da FUNAI. Procurada, a FUNAI não se manifestou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo e Rafael Silva. Alexandre Figueiredo com as informações aqui do Café com Messias, a voz do povo. Eu vou trazer mais informações. Minas Gerais e Rio Grande do Sul adotam um padrão para a atuação mais segura da polícia. Marina Faldo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul agora fazem parte de um projeto que busca garantir que abordagens policiais sejam feitas com mais segurança, justiça e respeito à lei, tanto para os cidadãos quanto para os próprios agentes que estão nas ruas em diferentes regiões do país. Com a iniciativa, o governo federal atende essa que tem sido uma demanda constante das comunidades, que pedem que as abordagens sejam feitas com menos uso excessivo da força e mais diálogo. E é esse o objetivo objetivo do Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os estados receberam equipamentos como spray de pimenta, armas de choque, coletes à prova de balas e viaturas com proteção especial. E muitos policiais vão passar por cursos de treinamento para aprender como usar esses equipamentos e agir de forma mais preparada. A proposta é justamente aperfeiçoar a atuação dos profissionais de segurança pública e reduzir a quantidade de ações sujeitas a serem consideradas desproporcionais. Além disso, os agentes irão receber capacitação contínua. Minas Gerais recebeu mais de 27 mil sprays de pimenta e 742 kits com armas de choque, e ainda 207 coletes de proteção balística, um investimento que ultrapassa 6 milhões de reais. Já o Rio Grande do Sul recebeu mais de 13 mil sprays, 3 mil kits e 37 viaturas, um total de mais de 27 milhões em equipamentos. Com as novas adesões, agora são 12 unidades federativas adeptas ao projeto no país. Saiba mais em gov.br/MJ. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauti. Eu já fico preocupado quando se fala a questão de segurança e na abordagem com segurança, porque tem alguns estados, né, principalmente o governo federal, que é a cada dia mais tirar do policial a sua moral, a sua força, e dando mais força. Rapaz, essa audiência de custódia tem soltado muito bandido. Tem, sim. Nota técnica alerta falta de normas em pilhas da mineração. Márcia Bueno falando sobre desastre ambiental. 36 atividades relacionadas a pilhas de mineração, que são resíduos e rejeitos acumulados a seco, foram fiscalizadas no ano passado em Minas Gerais. Segundo o relatório anual de fiscalização ambiental, apresentado pela SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em quase 10% dos casos foram encontradas irregularidades. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o estado possui mais de 750 dessas estruturas. No último mês de dezembro, mais de 250 pessoas tiveram que sair de suas casas após o deslizamento de uma pilha de rejeitos e estéril na mina Turmalina, em Conceição do Pará, região centro-oeste de Minas. Segundo a engenheira ambiental Bruna Lopes Coelho, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente do CREA Minas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, a ocorrência não é uma exceção. No início deste mês, a instituição divulgou uma nota técnica em que defende a criação de uma normativa exclusiva para as pilhas. A adoção do empilhamento de resíduos em vez de barragens de rejeitos na mineração, ela apresenta diversas vantagens, principalmente do ponto de vista ambiental, de segurança econômica, justamente por essas vantagens, e também em decorrência de normas que saíram depois do cumprimento de barragens, as pilhas elas estão aumentando em quantidade e tamanho, em um ritmo acelerado. E por mais que essas não apresentem os mesmos riscos de uma barragem, principalmente pelo fato de não armazenarem água, existe um histórico relevante de acidentes com essas estruturas ao redor do mundo. E a comissão verificou ainda que, apesar da extensa e abrangente legislação brasileira na área de mineração, não existem leis específicas sobre o tema. Nós destacamos na nossa nota técnica um projeto de lei, número 2519, de 2024, que estava tramitando na Assembleia. O projeto de lei mencionado é de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira e foi apresentado em julho do ano passado. Desde então, a análise aguarda informações solicitadas ao governo mineiro pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente tem aqui na Assembleia um projeto de lei. Eu quero lembrar que que pilha de estéreo não tem legislação a respeito no estado. Então, nós estamos falando de algo sem regras mínimas de segurança. A legislação sobre segurança de barragens foi votada depois de um crime que assassinou 272 pessoas. Então, a gente não pode esperar que novos crimes aconteçam para que a gente tenha nova legislação. Outra proposta apresentada pela deputada federal Duda Salaber tramita na Câmara dos Deputados para incluir no Código de Mineração aspectos de segurança em pilhas de estéreo e de rejeitos desativadas ou em operação no país. Segundo a engenheira ambiental Bruna Coelho, a nota técnica do CREA Minas, que está disponível no site do Conselho, defende que é preciso ir além. Então, uma das recomendações que nós trazemos é a sugestão da criação de uma Política Nacional de Segurança de Pilhas, né, já que existe uma Política Nacional de Segurança de Barragens. E também propomos a elaboração de um manual de fiscalização de estrutura de pilhas para nortear o trabalho da fiscalização. E nós colocamos na nossa nota técnica, né, por enquanto, recomenda-se no mínimo a avaliação das seguintes práticas. E listamos algumas práticas, né, até que esse manual da fiscalização fique pronto. O projeto de lei federal já foi recebido e aguarda parecer da relatora na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Márcia Bueno. Hora certa para você, 9 horas 41 minutos. Confira 101. 9:41. YJ 599, Rádio Farol AM 1390 kHz, Touros, Rio Grande do Norte, esquina do Brasil. Organização José Adécio. AM, Rádio Farol, entre nessa, Rádio Farol, deixando o seu dia mais bonito. 1390 kHz, Rádio Farol, com você, o melhor da música está aqui, Rádio Farol. 9:42. Adriano Móveis Elétricos, produto isso é igual, qualidade pro seu lar. O lugar certo pra você comprar, pra economizar, esse é o lugar. Bom atendimento, qualidade, compromisso, tudo pra você. Na Adriano Móveis Elétricos, é fácil de comprar, venha aproveitar. A loja certa pra você, corre pra cá. Adriano Móveis e Eletros, tudo que você precisa para o seu lar, vem comprovar. A loja certa pra você, corre pra cá. Estamos prontos pra lhe ajudar, vem pras Drogarias Poupe Já. Drogarias Poupe Já, a farmácia mais completa de Touros, a cada dia está mais perto de você, trazendo os melhores preços, a melhor assistência farmacêutica e o melhor atendimento da cidade. Na hora de comprar medicamentos de grandes marcas e genéricos, não tem outro lugar, é Drogarias Poupe Já. Além disso, temos fraldas, setor de perfumaria, higiene, tudo pra você ter aquele cuidado especial com seu bebê. O que você está esperando? Vem para a farmácia mais completa de Touros. São 3 lojas para melhor atender você, cliente amigo. Na Avenida 27 de Março, na Praça do Mercado e na Avenida Prefeito José Américo. Drogarias Poupe Já, tem sempre uma perto de você. Drogarias Poupe Já, o lugar certo para economizar. Drogarias Poupe Já, o lugar certo para economizar. Onde você olha, tem obra do governo do RN garantindo mais água na torneira. Tem a adutora do Seridó com o governo do estado e o governo federal trabalhando juntos. E a água do São Francisco chegando. Olha aí, o trabalho tá aí. A adutora de Nova Cruz renovada e a do Agreste também chegando. Água é cidadania com emprego e renda. É vida melhor para 1.800.000 pessoas do RN. Olha aí, o trabalho tá aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. Acredite no verdadeiro gás. O pratinha do lacre azul e vermelho, porque esse é o gás que não suja a panela. Então, cliente amigo, não troque gato por lebre. Compre o verdadeiro gás sempre em um depósito Brasil Gás. Grupo São Tomé, distribuidor Brasil Gás em toda a nossa região. YJ599, Rádio Farol AM, 1390 kHz, Touros, Rio Grande do Norte, esquina do Brasil. Organização José Adécio. AM, Rádio Farol, entre nessa, Rádio Farol, deixando o seu dia mais bonito, 1390 kHz. O melhor da música está aqui, Rádio Farol. Não, na hora certa. Portos brasileiros batem recorde histórico com 532 milhões de toneladas movimentadas em 2025. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. Os portos brasileiros bateram um novo recorde nos cinco primeiros meses de 2025, com a movimentação de 532 milhões de toneladas de carga, a maior registrada na história. Segundo dados do estatístico aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, o volume representa um crescimento de 0,8% em relação ao mesmo período de 2024, que até então detinha o maior índice já registrado. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comemorou o recorde e destacou que o resultado positivo reflete o trabalho que vem sendo feito pelo governo. Para o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, o crescimento da movimentação de cargas nos portos do país está relacionado também ao aumento da produção agropecuária neste período do ano. Com toda certeza, podemos atribuir significativa parte desse aumento ao agronegócio brasileiro. Nós vimos aí ano após ano apresentando safras recordes e esse ano não é diferente. As expectativas são muito boas. Nós já estamos com uma movimentação excelente e devemos ainda agora no segundo semestre ter um aumento ainda maior na movimentação de cargas, em especial nas movimentações de produtos dos nossos cereais, do nosso agronegócio. Os dados da ANTAC apontam que houve recorde de movimentação de carga pelo terceiro mês consecutivo. Em maio, foram 118,4 milhões de toneladas movimentadas, registrando um recorde histórico para um mês. Entre os portos públicos, o destaque ficou para o Porto de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, com um crescimento de 47% no volume de carga. Também foi registrado o aumento do transporte de contêineres pelos portos brasileiros. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os recordes constantes estão aliados a outras medidas que ampliam a capacidade dos portos brasileiros. Para 2025, há a previsão do leilão do terminal de contêineres do Porto de Santo, o Tecon Santos 10, que irá ampliar em 50% a capacidade do maior porto do país. Em setembro, deve acontecer o leilão para a concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. A medida também está prevista para outros quatro portos, de Itajaí, Santos, Bahia e Rio Grande. Reportagem Bianca Mingotti. Pesquisadores brasileiros testaram uma nova vacina contra o Zika vírus e obtiveram resultados positivos em camundongos. O imunizante foi capaz de estimular a produção de anticorpos que neutralizam o vírus, impedindo o aparecimento de sintomas e de danos em órgãos como cérebro, testículos, fígado, rins e ovários. A vacina foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo com base em uma tecnologia inovadora chamada partículas semelhantes ao vírus, que não utiliza material genético na formulação. O Zika vírus tem semelhanças com os sorotipos do vírus da dengue e co-circula com ele em áreas tropicais, o que dificulta o desenvolvimento de vacinas eficazes. A transmissão do Zika ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti e oferece riscos principalmente para gestantes devido à possibilidade de microcefalia nos bebês. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Café com Messias, líder absoluto em audiência. Você ligado comigo no Café com Messias, a voz do povo, quem está ligado comigo? Vamos com o Ministério Zoe cantando Aquieta Minha Alma. São 9h49. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Largar tudo por você, mas preciso estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Ficar ligado nas principais notícias do mundo do Esporte Central Esportivo. Manuel Silva, a voz do esporte. De volta aqui no Central Esportivo para mais uma participação nesta segunda-feira, hoje, 14 de julho de 2025. Estamos de volta e já trazendo mais informações do mundo esportivo. Central Esportivo. Resultados da 16ª rodada da Série B e 12ª da Série C. Pela Série B, tivemos a 16ª rodada. Começou na quinta-feira no Rei Pelé com a vitória do Curitiba por 1-0 para cima do CRB. No Oba, Vila Nova e Operário ficaram no empate em 0-0. No Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino 3, América Mineiro 1. Na Curuzu, em Belém, Paysandu e Atlético Goianiense ficaram no empate em 2-2. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense perdeu para o Goiás por 1-0. No Heriberto Hilsen, o Criciúma venceu a Ferroviária por 2-1. Já na Arena Condá, Chapecoense e Remo ficaram no empate em 1-1. Pela Série B, o Curitiba é líder com 33 pontos, segundo Goiás, 33. Terceiro, Novo Horizontino, 30. Quarto, Remo com 25. Na zona de rebaixamento, 17º Atlético com 15. 18º Paysandu com 15. 19º Volta Redonda, 14. E na Lanterna, Amazonas, também com 14 pontos. Já pela Série C, 12ª rodada, Neteovino Mendonça, Itabaiana e Confiança ficaram no empate em 0-0. No 1º de maio, o São Bernardo venceu a Ponte Preta por 2-0. Em Tombos, Tombense 1, ABC de Natal 2. No Domingão, Floresta venceu Ipiranga por 2-1. No Brinco de Ouro, Guarani 0, Ituano também 0. No Almeidão, o Botafogo da Paraíba venceu Londrina por 2-0. Já no Centenário, Caxias 1, Anápolis 0. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Náutico ficaram no empate em 0-0. O Caxias é líder com 27 pontos, segundo Ponte Preta, 23. Terceiro Ipiranga, 20. Quarto Londrina, 20. Quinto São Bernardo, 19. Sexto Floresta, 19. Sétimo Náutico, 17. Oitavo Ituano, 17. Na zona de rebaixamento, 17º Tombense com 11. 18º Confiança, 10. 19º Anápolis com 10. E na Lanterna Retrô com 8 pontos ganhos. Da sala de redação do Central Esportivo, Manuel Silva. Central Esportivo, apresentação Manuel Silva. Produção Osiel Lima. Café Comerciais, a voz do povo. Agenda do rádio, a sua agenda do dia. Apresentação Elaine Dias. Olá, gente, hoje é dia 14 de julho, hoje é dia mundial da liberdade de pensamento e dia do propagandista de laboratório. Aniversariante do dia. Tem aniversário de Luigi Barrichelli, ator brasileiro, e Gil do Vigor, economista, empresário e influenciador digital brasileiro. Fatos históricos e jornalísticos. Voltando no no tempo, em 1909, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado na Cinelândia. Em 1965, o satélite americano Mariner 4 foi o primeiro a mandar para a Terra fotografias do planeta Marte. Em 83, Mario Bros. Era lançado no Japão, dando início à popular franquia Super Mario Bros. Em 1995, acontecia o lançamento do formato de áudio MP3. E em 1998, morria Richard MacDonald, empresário norte-americano que criou a rede de restaurantes McDonald's, a maior do mundo. A agenda do rádio fica por aqui. Você ouviu a agenda do rádio? Café Comercias. Notícias com imparcialidade e credibilidade. Deixa eu trazer Ana Ruth. Trazer Ana Ruth Dantas com o Política em Foco. Olá, ouvintes do Política em Foco. Cadu Xavier, atual secretário estadual da Fazenda, é pré-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores e tem feito a sua lição de casa. É candidato da governadora Fátima Bezerra e caminha, obviamente, com a governadora Fátima Bezerra, tendo todo o suporte do executivo. Já teve um tempo, há alguns meses, que foi colocado nesse cenário eleitoral o nome do deputado Dr. Bernardo como uma possibilidade de ser candidato a vice de Cadu Xavier, na chapa de Cadu. Agora surge uma outra possibilidade, a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, que é filiada ao PSD. Nesse contexto, são vices que surgem e que desaparecem por um motivo muito simples. O espaço de vice, estrategicamente, ele é um dos últimos a ser fechado. Em todo o processo eleitoral, as chapas deixam o cargo, o posto de vice, como último a ser fechado, porque é aquele plus quando você quer colocar na mesa, fechar um novo apoio, uma nova aliança partidária. Já teve o tempo de Dr. Bernardo, agora chegou o tempo de Mariana Almeida, mas o real vice ou a real vice de Cadu Xavier pode ser um, pode ser outro ou pode ainda estar por vir. Eu volto com outras informações aqui no Política em Foco com Ana Ruth Dantas. Ana Ruth Dantas e encerrando aqui o Café com o Messias, a voz do povo. Eu vou tomar agora um chá com minha mãe. Alô, mamãe, tá ligado aí? Vou tomar um chá lá agora, pode fazer que eu tô chegando. Deixa eu ver, quem ganha a recarga? Olha, o ouvinte que falou aqui: bom dia, um café pra nós, Ronaldo e Josi do bairro São Francisco, gostaria de participar da promoção. Medicamento barato e uma boa comodidade, é só passar na Drogaria Santos. Vai lá. Aí você manda pra mim dizendo qual o telefone que é pra colocar a recarga, que eu vou passar pra Drogaria Santos, colocar a recarga no seu telefone. A todos um abraço, até amanhã com mais um Café com Messias, a voz do povo. Vem aí RTM Brasil com esta bela programação. Mais músicas, mais sucesso, mais alegria. YJ 599, Rádio Farol AM, 1390 kHz, Touros, Rio Grande do Norte, esquina do Brasil. Organização José Adécio. AM, Rádio Farol, entre nessa, Rádio Farol, deixando o seu dia mais bonito, 1390 kHz. Rádio Farol com você, o melhor da música está aqui. Rádio Farol. 10:04. Tá chegando a hora da mudança de vida, Rio Grande do Norte. Tem um Jeep Renegade no sorteio de domingo do Natal Cap e muito mais. Confere só. É um Jeep Renegade. Um Jeep Renegade no quarto sorteio. E mais, no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, R$5.000 em cada. Além de 30 giros à sorte de R$1.000 cada. E um giro extra de R$5.000. Compre já seu título por R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 20, às 9 horas, ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM e toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natalcap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Quer ganhar? Compre já! Promoção Big Prazo nas lojas Mara Imóveis. Toda loja com a facilidade que você já conhece, com a primeira parcela só para 60 dias, tanto no carnê quanto no seu cartão. Lavadora automática 12 quilos com preço imbatível por apenas R$ 1.699 à vista ou mensais de R$ 169,90. Chaleira Elgin 1,8 litro inox à vista R$ 69,90, ou se preferir escova secadora Eugênio Rose, R$ 89,90. Gostou das ofertas, né? Então aproveita essa facilidade do Big Prazo que a gigante do varejo está dando pra você dar um up na sua casa. Lojas Maré Móveis, é incomparável. É Maré. Acorda, agricultor e agricultora familiar. Está na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800 728 3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. Acesse nossas plataformas digitais. Ouça pelo nosso site, radiofarol1390am.noar.top. Baixe o nosso no Play Store, Rádio Farol AM 1390. Rádio Farol, em todo lugar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Eu agradeço penso a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, quero viver pra ti. Tua vontade cumprir, se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. Adeus. Cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui. Viajando, vou para a terra do além. A estrada longa, difícil, é a caminhada. Vem me ajudar, Senhor Jesus. Ó, vem. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando. Por certo cairei. primeiro aqui, depois o certo. Só hei de encontrar ali se estou caído. Vejo ao longe uma luz. Cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Você não está ouvindo este programa por casualidade. Há um motivo e um objetivo de Deus para com você. Justamente neste momento em que os cuidados da vida têm atropelado as pessoas, de tal modo que elas estão quase se prostrando. Cuidado, precaução, cautela, encargo, responsabilidade, inquietação de espírito. O cuidado olhado por esse prisma está matando, está tirando a vida e, sobretudo, levando as pessoas para o além com seus espíritos inquietos, intranquilos. Porque inferno não é um lugar, mas sim um estado de espírito. Pensemos um pouquinho no cuidado que traz inquietação de espírito. Há duas fases do cristianismo. Para começar, vamos pensar nisto. Cremos que estamos falando a cristãos. Mas é certo, marque isto, acentue. Há duas fases do cristianismo. Uma é mental, intelectual apenas. A outra é experimentada. É, portanto, uma vida vivida. A primeira fase, a mental, é sob tensos cuidados e nunca se ancora. E por isso nós vemos pessoas que confessam e professam serem cristãs e vivem de uma maneira tão agitada, tão insegura, que nem mesmo os pagãos vivem assim. Isto é uma verdade que nós devemos encarar à luz da palavra, à luz dos fatos, dos acontecimentos. Por que um povo que chama pelo nome de Deus? Por que um povo que se chama cristão vive tão inquieto de espírito? Vive arcando com precauções, com cautelas, com encargos e responsabilidades que não resultam em outra coisa senão inquietação de espírito. O espírito inquieto nunca é feliz. Não há nada que possa lhe satisfazer. Não há dinheiro, não há posição social, não há nada. Tudo que alcança torna-se logo enfadonho para si. Há sempre um clamor, há sempre um gemido, há sempre uma inquietação. Mas vamos, nesta hora, pensar juntos sobre a segunda fase do cristianismo, que é a vida vivida. A vida vivida com aquilo que o cristão crê, isto é, a palavra de Deus, conforme ela é. Não uma crença na palavra de Deus, segundo a interpretação dos doutores amontoados para aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, que é o estado da era em que estamos vivendo, profetizada por São Paulo, não suportam a sã doutrina. Mas esta fase, é a segunda fase, a vida vivida, que se trata do cristão que crê em toda a palavra de Deus sem nenhuma interpretação, esta é ancorada, mesmo sob tensas lutas e dificuldades. O pregador que promete sombra e água fresca para o povo aqui, promete que o povo não vai sofrer mais, é falso. Jesus nunca fez isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: eu sou a porta. E falando de si mesmo, em parábola, ele disse: a porta estreita, o caminho espinhoso que conduz ao céu. Este caminho é ele. Agora, ouvintes, como a árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também estas duas classes de cristãos são distinguidas pelas suas maneiras e conduta em todas as suas fases da vida. Isso vale a pena ser repetido. Como a árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também estas duas classes de cristãos são distinguidas pelas maneiras e conduta em todas as fases da vida, não somente em uma fase da vida. Por quê? Porque cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Para demonstrarmos a nossa fé, que qualidade de fé que nós temos. Se é uma fé mesclada com credos e dogmas, ou se é a fé não fingida, pura, dos apóstolos. Mas vocês vão notar uma coisa importante aqui de novo. Isso traduz felicidade, segurança para as pessoas. Os acontecimentos mais importantes da nossa vida, como sejam nascimento, casamento, formaturas, etc., são vividos de um modo geral, de uma forma inteiramente anticristã. O que significa um acontecimento anticristão? É um acontecimento anticristo, antipalavra. Infelizmente, você vê a moça, o moço que vai se casar, vai pedir a bênção e depois busca a maldição. As festas mundanas, após os casamentos, tiram toda a bênção que foi invocada sobre aquele lar. Vocês notem e guardem isso, que todos os acontecimentos mais importantes da nossa vida, que deveriam ser transformados em cultos, verdadeiros cultos de adoração, de ação de graça, se transformam em festas mundanas, em festas carnais, em bebedeiras, cheias de opróbrio e de vergonha. Então o que é isto? É uma coisa anticristã. O que é anticristão, então, é um acontecimento anticristo, antipalavra. Está chocando com a palavra de Deus. Isso resulta em cristãos, entre aspas, cheios de cuidados, cuidados mundanos, sociais, o que está levando a humanidade ao caos. Não há dinheiro que chega, não há salário que chega, não há nada que chega. Pois bem, estas coisas que são antipalavra, são anticristo, resulta em cristãos, entre aspas, cheios de cuidados mundanos, sociais, o que traz grandes agonias e desgostos sobre as pessoas que estão vivendo sob tal cristianismo mental apenas, tradicional, herdado dos pais. E São Pedro disse que ele nos resgatou, Jesus, o Senhor, nos resgatou da nossa vã maneira que herdamos como tradição dos nossos pais, não com ouro e nem com prata, mas sim com seu sangue. O sangue fala de vida, vida do Pai no Filho. É a vida de Deus no seu Filho, no cristão. Mas graças a Deus. Por outro lado, existem aqueles que, não se contentando com este cristianismo apenas intelectual, mental, têm passado pela verdadeira experiência do novo nascimento. Estão ancorados, embora jogados para lá e para cá pelas ondas do mar. Agora surge a pergunta: como fazer descer o cristianismo verdadeiro, a verdadeira fé para o coração? Bom, o primeiro passo é você ouvir de bom grado o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, porque caso contrário você vai estabelecer no seu coração um falso evangelho. Isto é certo. Então você ouça de bom grado a verdadeira mensagem, crendo de todo o coração e deixando isto descer. Isto então tira de você os cuidados mundanos e sociais que estão sobrecarregando as pessoas e fazendo-as inquietas, infelizes, dando-lhes somente inquietação de espírito. Você sabe que quando a mulher concebe, cessam os seus costumes e então vem o filho. Então é quando você sabe que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé apostólica desceu no seu coração. É quando os costumes mundanos cessam na sua vida. Quando os cuidados mundanos sociais não tomam mais lugar na sua vida. Então, se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, não te esqueças. Jesus te comprou com muita dor. Teus cuidados leva a Deus e deixa-lhe. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Você quer levar comigo a sua prece, a sua oração, a sua petição? Diga agora, Senhor. Confirme agora mesmo, enquanto estou ante teu trono de graça. Toma cada uma de minhas necessidades dos meus cuidados, Senhor. Toma o mundo fora de mim. Toma as coisas do mundo e retira-nas do meu coração enquanto estou na tua presença. Toma a tua palavra, penetra em meu coração, tira o mundo e os cuidados do mundo fora de mim, agora mesmo. Permita que eu seja cristão consagrado, ó Deus, que eu seja amável, bondoso e dócil, levando os frutos do Espírito. O farás, Senhor? Farás isto por mim? Estou ante teu trono. O pecado tem deixado uma mancha carmesim em minha vida, mas teu sangue pode absorvê-la, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Conceda-o enquanto estou esperando por ti. Toma-me. Sou teu. Consagro minha vida a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Esse programa vai ao ar todos os dias às 10 horas da manhã, aqui por essa emissora. Solicite-nos uma visita através do nosso WhatsApp 988-63-6841 e nós enviaremos gratuitamente a você um livreto de Volta à Palavra Original, esclarecendo o Evangelho que precursa a segunda vinda de Cristo. E volte a nos ouvir amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. De teu cuidado eterno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de mim preciso, meu Deus, meu Pai, te ver, e tua forte mão sentir a minha mão suster. Jesus benigno, de que me serve andar num chão florido sobre mim o belo sol brilhar? Sem ti é sempre noite, Senhor. Encapelado mar, só tu da morte as sombras poder tens de afastar e as portas da mansão feliz abrir de par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei triunfar. estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão, oh meu Senhor, me estende a sua mão. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar a glória enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. As tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar a glória enfim. Pelas colinas ou pelos vales,